sei que minhas palavras não são suficiente pra consolar a dor de tantos parentes. Sem tristeza, lamentos que prevalecem. O destino é fatal até pra quem não merece. Letras vão rimando, não sei por quanto tempo. Pra favela assim expresso meu sentimento. Difícil dizer até quando a revolta. Se tem muito pilantra pronto pra puxar a corda, uma lágrima escorre sobre o papel. Cada frase escrita tem história sofrida em memória ao luto daquela família. Até onde tava unida, hoje desunida. Pude ver o sofrimento daquela senhora. Seu olhar já dizia todas as palavras. Uma nuvem apagada onde o tempo fecha. Sem o brilho do sol, assim era ela. É muito triste quando a gente perde algum parente. Mas ser importante é quando perde alguém inocente. Da ibope jornalista apanha na TV. Que tiroteio, morreu um que tentou correr. Testemunha tem me dar o seu depoimento. Pro PM com você não fazer o mesmo. A família inconformada clama por justiça. Com a foto do seu filho estampada na camisa. E como pode dizer que foi troca de tiro se na mochila tinha marmita? É a roupa do serviço. O resultado vai ser mais um filho revoltado quando souber como seu pai foi assassinado. Sempre vou lembrar, sinto um peso. As lágrimas que estão em meu olhar, em meu olhar. Por mais que tento, não consigo esconder. Datas comemorativas, Natal, Ano Novo. Feliz aniversário, sem festa, sem bolo. Nos trouxeram um presente, tamanho família. Desespero, lágrimas, junto com a notícia. No começo até parece ser um pesadelo. Minha família de luto, indo pro enterro. O dia fica mais triste, a impressão que dá. Parece que até as nuvens vão de chorar. Cada passo que dou, vem uma lembrança. Um sorriso semelhante de uma criança. Os lugares que costumava frequentar, a roupa preferida dele usar. E quando toca a canção que ele sempre ouvia, a melodia o faz se tornar vida. O momento é real que parou no tempo. É o mesmo que sentir e não ver o vento. Mas as lágrimas escorrem ao ver a cena. Seu caixão, as flores, velas acesa. Parentes conhecidos estão me abraçando, chorando ao mesmo tempo, se perguntando por que que as pessoas boas têm que ir embora. É difícil entender que chegou a hora. Minhas últimas palavras de despedida. Peço a Deus a te encontro com cada família. Sempre vou ligar, sinto um peso.